Pat 3. Em frente aqui, não está liberada. Está autorizado para seguir até o Pat 3. Azul 4040, cópia. Autorizado com fins 340, rota do plano. Decola no zero direita, da Euleda Bridge, após Bridge, peso 16, controle em 19 decimal 35, 5412. Salvador, bom dia, tá 357, passando externo, bastante secado. 357, livre pouso, pista 10, vento calmo. Autorizado pouso na 10, 357. Índia, ajuste 1012, torre em 11895, tá 3171. Salvador, bom dia, TAM 317, sendo ponto espera da ADS, pronto. 3171, nem mantém. Nem mantém, 3171. 13. Ah, tá, 5 tá autorizado a vazar tudo nas 2 vezes, que negar 1 0 1 3. 3517 no solo 4-2, libera direita, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, 02, grato. Tem decolagem autorizada, vento calmo. Tem decolagem, tem vento calmo. Tem ILS, o gol no 093. 1093, chame torre, 118, decimal 9 e 5. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, voo no 093. Bom dia, no 093, cheque trem, vento calmo, ajuste 1012. Passado e travado, voo no 093, livre pouso. Pouso autorizado. Muito obrigado. 3171 aos 44, 11935, mau voo. 1935, obrigado. Salvador, bom dia, tá 3171. 3171, contato radar na decolagem, suba para níveis de voo 360, sai do Daião. Subindo ao 360, pode voar Daião do presente? Autorizado, vira 3171. Perda, 3171. Confirme, chamando o sol. Rio 5973, autorização. 5973, Recife autorizado. Nível 370 via Aperuísque. Rio, só um instante que eu vou confirmar sua rota. Saiu aqui pra gente a preço 50. Confirme sua navegação. Tá na 58. Afirmativo. Por algum motivo aqui surgiu a preço 50. Vou só checar, só um instante. Tá. está livre, chame táxi. Bruno 093, um sol aos 47, direita, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette 62, não. 093. E o 5973, copia. Pronto, é copia. 370, Piruísque 58, curva esquerda, Pucaracaju, 11935, 5417. Autorizado, Recife 370, informe 58, da escola 10, curva esquerda, Pucaracaju, 1935, 5417. Pronto, puxei a senhora. Vou chamar, obrigado. De coordenada presente para Cabo Armos Bridge. Tá 3153, autorizada a chegada a bordo, desça para 4000 pés, QNH 0013. Salvador, tá? 71. Possibilidade de coordenar da presente para Armas Bridge? Tá junto, autorizado, Bridge. Bridge, 3171, obrigado. Chame Centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alternativa 33 decimal 95. 351 3395, alternativa 3101, chamará, vamos lá, chamará. 9973 para o Food Beta. Livre View, Shantai. Livre Shantai, pronto. Calmo, pista 10 livre, autorizado pouso. Atacado, 6570, confirme como é certo. Agora alto e claro, tem pouso autorizado, pista 10, vento calmo, ajuste 1012. Atacado, 6570, sente, tem livre pouso, pista 0, livre vento calmo. Vou no 0, no 2. Via Índia, chamaria Ponte Espera 5973. 759, Alfa e Kilo, Pátio 3, posição no zero. Decargo 6570, sente Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 1 no zero. Calmo. Eu decolagem pista no 0 azul 4040. Decolagem é 3, pode perder uma vez. Ali bateu. Controle 119-35, mão. 935, mão, e voo, e bom dia, 4040. Controle Salvador, muito bom dia, azul 4040, cruza 1600, perfil da El. Calmo, estabelece. Livre, depois, segunda vez. 040. Vamos agora 2.500, perfil da El. Contato radar, central 340 na saída da El. Perfil da El, 340, por ponto azul 4040. Abrilizar a vocalizadora, ele é Santa 3. Patriz 153, Torres, 192, decimal 95. 1 0 3 1 2 1 1 9 3 5 573, bom dia, contato radar, subtalo 370 na saída Puca. 370 Puca, Rio, Secala 73. 4201, bom dia, está autorizado Campinas, o nível 340, via rota Bridge, Alfa Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Tri, via Post, conforme nota do plano. Decolagem 10, primeira curva direita, perfil Dael, Leda, após Leda, Bridge. Controle Salvador em 1, 19.35 e 5426 no transponder. Correto, portão 01 no chama pronto, azul 4201. Salvador, o Rio 5973 vai passar no 100, solicita pro do Romeu Fox 018. Rio 5973, aguarde, vamos coordenar. Ok, aguarde. Bom dia, 3153, está livrado. 3153, bom dia, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, 3153. Do 4040 chama Recife, na frequência 251, na alternativa 3395. Chamou 3395, azul 4040, grato, bom dia. E o 5973 atualizado voa Aracaju. Direto Aracaju, da presente Rio 5973. Digo 973, chame o centro Recife, na frequência 2685, alternativa 3365. Fala 2685, 3365, Rio 5953, bom dia. 9356, sou autorizado Recife, nível de voo 330, decolada 10, com esquerda, saída Pulga, São Caju, via Operation 58. Controle Salvador, planning 19, small 35, transponder será o 5425. Mas devido a decolagem pode causar algum conflito. Saída. Ah, então tá bom, obrigado. Pode manter a velocidade. Vai reduzir para não atrapalhar a decolagem. Salvador, muito bom dia, 6211. Dentro do hotel, tá no gate número 5. Autorização, Galeão, nível 380. CM 211, sou autorizado Galeão, nível de voo 360, decolada 10, curva direita, saída da El, transição Leda, faz o abridge, via Alpes 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, e após conforme rota. Controle Salvador, operem 119, decimal 35, transfunda 5430. Autorizado Galeão. 360, decola da 10, curva direita da Euleta Bridge, Euprozulu 10, Esmap, Lúcio, Barbacena, nota do plano de voo, 1935, controle, 5430, transponder, 621. O Xené 6211, o cotidiano está correto, pronto para o estiver examinado. Camarada. Copo, por gentileza. 963, cópia. Nota, prossiga. Autorizado Galeão, nível de voo 360, mais decolada 10, curva direita, saída da El, transição Leda, após voo Grid. Via Alpes 10, após Snap, após Lúvito, após Barbacena e após conforme outro. Controle Salvador, pedem 119, decimal 35, transponda 5463. Transponda, chama para o nome do estiver de treinamento, 1963. 463, copiada, obrigado. Confirme para o Salvador. Olá, 356, acordando com a equipe de som, me chamo pronto, táxi. Gola 963, na escuta do solo. Na escuta, prossiga. Gente, poderia confirmar o transponder? 5463, 5463. Gente, 5436. Perdão, 436, obrigado. Olá, 759, eu chamo Toy, Olá, 95. Bom dia, Gol 759. Gol 759, bom dia, continua a aproximação, reporta o marcador externo embaixo travado. Tá lá. espera baixar travado 1759. 1759 avistado, autorizado pouso pistão no zero, o vento variável com 02 nós. TV pouso 1759. Azul 4201, no instante de autorização. Charlie Fox Juliette, bom dia, para cópia, chame Sol 121-9. Fala, meu Charlie Fox Juliette, muito bom dia, poder confirmar a parte, fecha aqui da cola. Gente, o estão de copo, por gentileza. Um instante, copo, por gentileza, Charlie Fox Juliette. Autorizado táxi via Taxi Índia, ponte para 10, torre 11895, ajuste altinho, vai turno 0, no 3. Índia Alfa, 10, 2, 4, 5, 6, 3, 9, 3. Solo aos 22, direita 121, desce 9. Chama pronto, tá? Solo, Xané, 6, 2, 11, portão 5, pushback, acionamento. O Xané, 6211, estou autorizado, chama pronto, tá? Vai chamar 6211. Romeu Charlie Fox Juliette, ponto cópia. Gente, estou autorizado, Serra Bravo Juliette Delta, nível de voo 100, vai decolar da 10, curva direita na saída coral. Pode prossegue direto Ilhéus, onde acende para o nível de voo 105. Após voa direto Yankee para Patango e após conforme rota. Controle Salvador, opera em 119, decimal 35, transponder 5437. Direcionar, me chama pronto táxi, o Charlie Fox Juliette. Ok, sou 1759, visão a pista. próxima, 759, prossegue Alfa, me chamou antes do jet. Alfa, chamando da Juliette, vamos 759. Alfa, Gol 1093, autorização Confins, centro do hotel. E decolar pistão no zero, vento variável com 02 nós. Alinhar e decolar 1093. Eu fiz o 16, controle de elevador PL 119, decimal 35, transponder 5441. Gol no 093, autorizado com fins, eu vou 360, decola da pista 10, boa direita, da El, lenda direto bridge, apesulo 16, controle em 119.35, transponder 5441, gol no 093. Gol no 093, o contagiamento está correto, chão pronto, estiver em treinamento. Trabalhamos pronto com 093. Gol 1865, na posição 8. O gol 1865, sou autorizado Brasília, nível de voo 360, recuada 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, via piso 17, após prossegue a Pino. Controle Salvador, pera em 119, decimal 35, transponder 5443. Você vai dar a autorização, tá contigo ou passa com o Salazar? 1, 2, 1, 9. 865, via pesou 17, após prossegue a Pino, chama o ponto de estacionamento. Sente, pesou 17, após a Pino. Chama a torre de estacionamento, 865. Só os viés de táxi, por gentileza. Azul 4201, sou autorizado táxi. Via Taxa Índia, Pancela 10, torre 11895, ajuste altímetro 0013. Gol 1759, fica atento à Embraer da Azul, em Chantax, após ingresso Juliette, proporção 01. Trocar para o gol 1759. Afirma, 1759, ingresso Juliette, proporção 01, fica atento à Embraer da Azul, dentro de alguns instantes de início táxi. Ingresso na Juliette, portão 01, atento à Embraer da Azul, iniciando o táxi, gol 1759. Poxa, né? 62, eu não com uma centena, tá com 3,50 barulho. Chamé 62, 1, fica atento ao Boeing da Gol, que engraçada, posição 01, pode prosseguir o táxi, a parte 1, táxi em Índia, ponto de espera, 10, chama a torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 0013. Parte 1, Índia, 18, 9, 5, 6, 13, 62, 1. O Charles Juliette está autorizado o táxi via Pátio 1, táxi Índia, fonte para 10, torre 11895, ajuste na 013, poderia confirmar os dados? Gente, grato com o voo, Charles Fox Juliette. 02 mais. Quando que pedir solo, me chamou para um táxi. Autorizado, federação, chamar o táxi 93. Solo, gol 1093, push back, posição 62. O gol 1093, quando que pedir solo, me chama para um táxi. Vai chamar pronto, 093. André 597, informação em curso é Índia, o instante corpo, por gentileza. localizado Brasília, leva de voo 360, 1410, curva direita, saída Arbor Elefa. Via Alpes 17, após a pena e após conforme rota. Controle Salvador, pere 119, decimal 35, saída transponda 05447. Mantenha o ponto de espera, Charlie, Fox e Juliette. Sente, plano 3517. Transponder será o 5447. A saída será Arbor, após rua Elefa. Sincronou 7, cortesiano correto, missão pronto, pushback, funcionamento. Gol 1093, poderia confirmar o estimado, efetou o pushback? Estamos só aguardando a parada de esquina, mas não tem como desestimar. Ah, fica apaga isso aqui, acho que mais um minutinho a gente tá puxando, 1093. Tem, a gente vai chamar pronto táxi. Autorizado, é para o táxi, 1093. Tem, pronto táxi, decola as 30, controle 119.35, bom voo. 1935, 4201, obrigado, bom dia. Controle Salvador, boa, Azul 4201. Azul 4201, bom dia, contato radar, subindo para o 340, saída da El. 340, saída El, 4201. 401, quando possível solicita PRO de Leda ou da El. Autorizado Leda. Autorizado Leda, 4201. Xenemia 211, autorizado a decolagem, pistão no zero, o vento variável com 02 nós. Autorizado a decolagem da pista 10, meia, pista 2, 111. Papa Romeo Charlie Fox Juliette, após o R2, alinhar e morrer, cabeceira 10. Autorizado táxi até através do portão 07, a seguir após o Boeing da companhia, via Pet 1, táxi Índia, onde para o 10, chama a torre 118935. E o transponder 10013. Táxi autorizado está através do 07, foi segue a companhia ainda, ponto de espera da 10-1835, 10-13 hoje. Sente apenas confirmando a frequência da torre 11995. 1995, da torre 1963. Esse é o Recife da sequência 2685, altera 3365. 1-2685, 1-3365, da 9356. Xanemia 211, decola aos 33, controle 119.35, bom voo. 1935, bom dia. 1-7-3 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, altera a cabina. O Gol 1093, está autorizado táxi, Apache 1, táxi Índia, ponte 10, torre 11895, ajuste altímetro 0-1-3. 1-0-1-3, ajuste, Apache Índia, ponte 0, torre 295, Gol 1093. Está mesma saída, está a 9 milhas. Ok, guarda. 62, prossiga. Número 1. Mantenha a chegada, está autorizado a manter a velocidade. Autorizado a decolagem da pista 1-0, o vento variável com 0-2. A 2 e o 9 está autorizado a voar Leda. Positivo Leda, o nosso nível final que vocês têm é o 360? Afirmativo, é o 360. Pode coordenar o 38 com o tempo, por gentileza? Vou solicitar o mesmo agora. Obrigado. Meia 2 do 9 está autorizado, final 380. 380 autorizado, 62 do 9. O 649, bom dia, na chegada é bom, sucesso por identificação e desça para 4 mil pés. Ajuste em Salvador na 013.